Tema dessa noite é o problema. Então, se a gente fosse perguntar para quem está aqui hoje, quem é que gosta de problema ou quem é que gostaria de ter um problema? Ninguém vai levantar a mão, né? A gente quer se afastar dos problemas. Porém, os problemas, eles estão acontecendo nas nossas vidas por algum motivo. A gente aprendeu que nada é por acaso, tudo tem um porquê. E em tudo, por mais difícil que seja, traz um ensinamento para que a gente possa aprender. Por definição, uma das definições de problema no dicionário, ele diz que é questão não resolvida. Daí a gente pensa, como pode ser uma questão não resolvida se essa situação, eu nunca tive contato com ela? Então a gente acaba remetendo à questão espírita. Da nossa sucessivas vidas e encarnações, e que as coisas, elas vão sempre surgindo, etapa por etapa. Esses problemas que a gente quer se afastar deles, quer torná-los longe, eles têm uma função, eu diria, essencial na nossa vida. Porque sem o problema, o que aconteceria com nós? Pelo menos nesse mundo em que vivemos. A gente não se movimentaria. Nós não faríamos nada para modificar a nossa vida da maneira como ela está, porque ela estaria, à nossa visão, ela estaria muito boa, muito bem. Então a gente não se movimentaria. Mas não é assim, né? Esse comodismo, ele acaba sendo prejudicial para a nossa evolução como ser humano e principalmente como espírito. Nós estamos aqui, encarnados hoje, por algum motivo, para resgatarmos situações não bem vividas, para aprendermos muitas coisas que nós precisamos aprender e que ainda não aprendemos. Então é através das convivências é que a gente vai aprendendo isso. E quando surge um problema na nossa vida, seja ele qual for, a gente tem uma oportunidade de mudar, de fazer diferente, de buscar uma solução, que é o que ele está pedindo para nós. Ele está pedindo que a gente faça diferente, que a gente modifique a nossa maneira, que a gente tenha uma visão diferente daquilo tudo que a gente vinha fazendo. Tudo aquilo que a gente veio fazendo nesses últimos tempos, a gente já sabe o que acontece. Os resultados a gente já conhece. Então, se a gente continua fazendo as mesmas coisas, os resultados também serão os mesmos. E se o problema surgiu na nossa vida, não adianta a gente fazer as mesmas coisas. A gente pode tentar ignorar o problema, levar para outra pessoa, para que ela possa resolver para nós. A gente pode tentar fugir, mas a gente sabe que não funciona. Não é ignorando que ele deixa de existir. É enfrentando, é tendo uma atitude ativa, proativa perante ele. Como eu disse, nada acontece por acaso. Então, por que que eu, naquele momento da minha vida, estou passando por uma situação que pode ser bastante difícil, que eu não saiba como fazer para resolver? Eu posso e devo buscar ajuda sempre, mas eu tenho que saber que quem vai ter que resolver sou eu. Problemas físicos, a gente sempre vai atrás do médico, vai atrás do remédio, mas se o que causa ele a gente não ataca, ele tende a aumentar. É a gente que tem que atacar. Não adianta alguém nos dizer o que deve ser feito ou até nos dar o material para fazer. Somos nós que temos que fazer isso. E na questão espiritual, ela é muito mais abrangente. Ela é muito mais importante. E muitas vezes a gente lembra dos conselhos que a gente ouviu na infância, do que se deve fazer, do que não se deve fazer, de como se deve agir. E esses conselhos, eles acabam ecoando na nossa mente. Porque são conselhos corretos, são conselhos bons, são uma direção que a gente tem para a nossa vida. E muitas vezes eles nos livram de criar problemas. Já não basta os problemas que a vida nos oferece, muitas vezes a gente ainda cria problemas. E não são poucas vezes, são muitas vezes. E aí por que que a gente está fazendo isso? O que está nos levando a aumentar o nosso sofrimento? A gente sabe que o mundo material, ele é um mundo ilusório. Porque a gente acredita que a posse dos bens, ele nos traz satisfação. A gente acha que também ter a posse sobre pessoas também vai resolver os nossos problemas, as nossas aflições, os vazios que a gente carrega, e a gente sabe que não funciona. A gente só é dono daquilo que a gente consegue carregar dentro de nós, das nossas virtudes, das nossas atitudes boas, das más, que é o que a gente vai levar desse aprendizado que a gente vai vivenciando todos os dias. Então, através dessa ilusão que a gente vai vivendo, a gente vai cometendo um erro, às vezes, em cima do outro. Para justificar um, a gente acaba criando o outro. E assim vai. E a gente chega num ponto em que a vida nos coloca numa situação como que contra a parede. E ela diz assim para nós: agora, ou tu muda, ou não tem mais jeito. Mas ainda bem que a vida espiritual, ela é bem maior do que isso, né? Às vezes não tem mais jeito com esse corpo. A gente chega numa situação em que não dá mais para resolver o problema que nós criamos. Mas pensando sempre com um horizonte bem mais amplo, a gente sabe que pode não ter remédio mais agora. Mas nessa visão mais ampla, tudo que a gente está fazendo é uma semeadura, é um plantio, e que a gente vai colher depois. Então, por mais tarde que pareça, sempre dá para a gente fazer o novo. Sempre dá para a gente começar a replantar aquilo que realmente a gente quer colher, e não o que a gente não quer. Então, o que a gente pode pensar, né, nessas ilusões no nosso dia a dia, que nos tomam tanto tempo, que nos afastam das coisas primordiais, das coisas que realmente têm valor, e pensar: será que o tempo que eu estou dedicando a isso é importante? Mais do que o tempo, a energia que eu estou despendendo, será que eu devo perder tanta energia que eu poderia utilizar na minha evolução, no meu crescimento? É que o retorno material, ele às vezes ele é mais rápido, né? Ele aparece de uma forma, a satisfação dele aparece de uma forma mais rápida. E a gente acaba se iludindo. Mas essas virtudes que a gente tem que cultivar e que são importantes, essas são duradouras. Como é que a gente vai querer ensinar um filho do que é realmente importante se a gente não acredita naquilo? Ou se a gente vive de forma diferente daquilo? O nosso exemplo é muito mais importante do que a gente acaba falando para ele. E se eu não acreditar no que eu realmente estou falando, essas palavras não têm sentido, elas não têm peso nenhum. Então o problema, que a gente se acostumou a ver ele como algo pesado e algo que a gente não quer encarar, ele talvez seja a melhor coisa que possa acontecer na nossa vida. Porque é aquele momento, aquela oportunidade que a vida está nos dando de mudar, de perceber que não está bom aquela situação, que alguma coisa está sendo feita de forma errada, incorreta. E a vida está sim me dando uma oportunidade de rever isso, refazer isso. Uma oportunidade de ter a capacidade, ter a possibilidade de modificar isso. A gente sempre diz, né? Tudo está nas nossas mãos. A nossa vida, ela está nas nossas mãos. Somos nós que temos que fazer as coisas acontecerem. As ferramentas existem a todos os lados. O amparo, ele está sempre conosco. Então é só a gente realmente ter essa disposição, né? E essa percepção, o que acaba sendo mais importante, é perceber essa oportunidade que a vida realmente está nos dando.